Introdução Workshop 569. Como os plasmas se formam e se tornam emoções no cérebro. Galáxias como o cérebro. Messias é conhecimento. Ver sem os olhos. Novas emoções. Mudança em 2025. Sexo. Eu estava prestando bastante atenção ao vídeo de introdução do segundo workshop para crianças sobre como os plasmas se formam e eu senti muito do conhecimento de uma maneira diferente. Fez ainda mais sentido agora, depois de muitos anos desde que eu assisti pela primeira vez. Ele é uma boa preparação para o ensinamento de hoje. Uma coisa difícil de entender foi quando o Sr. Cash mostrou a bola transparente com os campos magnéticos e gravitacionais enrolados em seu interior e ele disse que esse é o estado da matéria. Podemos sentir esse limite do plasma, embora não possamos vê-lo. Então, uma bola menor de plasma, ela se torna um elétron e gira em torno da maior como um próton. Então, elas começam a se juntar e, após milhões de camadas, elas se tornam os objetos que vemos no estado de matéria. Esse é um ensinamento fundamental que todos nós, como buscadores de conhecimento, precisamos pelo menos ter em mente quando estudamos o plasma. Com isso em mente, ele falou sobre como as emoções, que são campos magnéticos, são criadas como plasmas do cérebro e se reúnem ali. E essa área se torna um ponto e uma fonte de emoções. É nesse ponto que eles dizem que essa parte do cérebro está associada à felicidade e aquela ali à raiva. Esses são os locais onde os plasmas se reúnem quando sentimos uma emoção específica. Mais tarde, ele disse que a reação é uma esfera e interage com o cérebro. Isso está apontando para algo muito profundo, mas só temos algumas partes do conhecimento e ainda não temos o quadro completo. Há também diferentes subestruturas de forças de campo de plasma que estão envolvidas na criação das emoções. Quando observamos os bebês, eles olham para tudo como se estivessem registrando suas experiências pela primeira vez e ainda não sabem o que elas significam de fato. Será que reunimos plasmas de reação a essas áreas, à medida que crescemos? Ou será que essas áreas foram gravadas no DNA e já estão ali no mesmo local no cérebro de todos e estamos preenchendo elas com os plasmas da experiência à medida que crescemos? Esses são aspectos muito interessantes a serem ponderados. Onde a energia se torna matéria? Assim como temos áreas no cérebro que são a fonte de diferentes emoções, também existem diferentes grupos de galáxias que criam emoções para o universo experimentar. Mais uma vez, é um micro no macro e a criação repetindo o mesmo padrão. Isso significa que os bilhões de estrelas que vemos nas galáxias não estão lá aleatoriamente. Cada uma delas tem um propósito e uma função. É como o que discutimos anteriormente sobre como um único plasma é criado, mas então para ser visto fisicamente, ele replica milhões de plasmas juntos e ele se torna um objeto que podemos ver. E todos esses plasmas estão conectados e afetam uns aos outros. Então, por exemplo, há aglomerados de galáxias que farão com que o universo se sinta feliz. Isso também indica que o que quer que esteja acontecendo no planeta Terra afeta o universo. E porque eles tiveram de vir à Terra para elevar a alma da fisicalidade para que parasse de matar e recebesse energia diretamente do universo. Caso contrário, ela começaria a se espalhar como uma doença. Houve um episódio de Jornada nas Estrelas, acho que o de número 28, em que os seres superiores impediram as armas da nave Enterprise e dos Klingons de se matarem uns aos outros. E o Capitão Kirk, da Enterprise, disse o seguinte: "Eles não têm o direito de impedi-los, eles podem se matar se quiserem." Essa é a maneira americana de pensar e como nós humanos justificamos a guerra. Mas esse é um entendimento baixo, que não é aceito no universo. A escolha para a Terra era ou empurrá-la rapidamente para o Sol ou transformá-la. Parece que eles estão indo em frente com a transformação. Houve uma imagem muito boa que pode nos ajudar a pensar sobre a transmutação, que foi pensar em nós mesmos no estado de energia como a umidade em uma sala. A água ela é invisível e está no estado de vapor e pode ir livremente para onde ela quiser. Quando o vapor atinge o vidro frio, de uma janela, por exemplo, as condições elas mudam e fazem com que se manifestem gotículas de águas físicas. E se você aquecê-la novamente, elas voltam ao estado de vapor e vão e voltam dependendo das condições. Quando a fisicalidade se transforma novamente na energia da alma do homem, ela pode ir para onde quiser. Acredito que isso seja diferente da umidade em uma sala, porque por meio de nossa emoção, nós podemos escolher manifestar a fisicalidade onde quisermos. Isso pode não ser totalmente verdadeiro, a menos que tenhamos controle absoluto sobre nossos campos para criar a força necessária para manifestar. Talvez existam certos níveis de capacidade de transmutação que ainda não conhecemos. Cristo prometeu que voltaria e os muçulmanos acreditam na vinda de Mehdi, ou o Messias, e há líderes religiosos que estão se preparando para seu retorno após março de 2025. Mas será que eles serão capazes de aceitar que desta vez o Messias não é uma pessoa, mas sim o conhecimento da criação, e com esse conhecimento todos nós nos tornamos o Messias de nós mesmos e mudamos nossas próprias vidas? Cada ser neste planeta, por meio da emoção de sua alma, pode se elevar para receber as energias universais, para viver e não ter que matar por isso. Isso inclui o homem, a formiga, o leão, as plantas e tudo mais. Isso trará a verdadeira mudança. Certa vez ouvi alguns intelectuais zombando do nascimento da Virgem, e eu pensei comigo mesmo, como eu poderia explicar isso a eles, pois eles têm tanta certeza de que o ponto de vista deles é o único? E eles não entendem que a história aponta para o fato de que somos criados a partir da interação dos campos, e as emoções e a inércia são campos magnéticos. Isso também se deve ao fato de que eles baseiam tudo no que eles podem ver com seus olhos físicos, e eles acham que veem apenas o espermatozoide e o óvulo. Hoje foi dado um exemplo de uma senhora que treina crianças pequenas para verem sem os olhos. Eles vendam os olhos delas, e elas podem ler livros, andar em pistas de obstáculos e muito mais sem usar os olhos físicos. As pessoas tentam negar isso dizendo que é mágica, mas o fato de ela trabalhar com crianças antes que elas sejam programadas pela sociedade para acreditar apenas nos olhos é muito convincente. Isso significa que todos nós podemos fazer isso. Esse conhecimento será adicionado a alguns sistemas para que os buscadores de conhecimento possam fazer o mesmo. Quando começarmos a transmutar através do universo, entraremos em contato com campos que produzem emoções que desconhecemos. Elas serão totalmente diferentes daquelas a que estamos acostumados, mas as experimentaremos no nível do campo e não em nosso corpo como tal. Temos que nos lembrar de que os pensamentos na mente são diferentes da alma. É difícil explicar, mas durante a meditação profunda eu já experimentei algo que não era pensamento. É uma experiência muito sutil, e não temos palavras para expressar isso adequadamente. Só precisamos saber que isso existe. Ele disse que podemos nos manifestar na dimensão da emoção da alegria como um campo, e não como uma experiência de estado material por meio de nosso corpo. É aí que precisaremos criar novas palavras e maneiras de expressar essas experiências inexprimíveis. Na literatura espiritual, encontramos pessoas sábias que tiveram experiências muito profundas e elas dizem: não consigo expressar isso em palavras. Mas, sem dúvida, elas experimentaram algo. Há um novo conjunto de fones de ouvido que usa a tecnologia de raios cósmicos, mas ele não se conecta aos sistemas da Fundação Cash pelos telefones como fazem os pacotes de raios cósmicos. Entendo que elas são unidades autônomas com dois pares de fones de ouvido. Você coloca um na cabeça para se conectar à sua alma, então você pode fazer todo tipo de coisa com o outro. Por exemplo, coloque uma maçã entre esses fones de ouvido e você obterá a energia e a emoção de ter comido uma maçã sem destruir a maçã. Mais tarde, se eles conectarem os fones de ouvido com a maçã em um aplicativo, eles poderão alimentar milhões de pessoas. E quando você entender como se conectar a maçã com a sua alma, você não vai precisar dos fones de ouvido. Isso faz parte da mudança que ocorrerá em 2025. Outra coisa que você pode fazer com ele é conectá-lo ao seu parceiro e tentar se comunicar através da alma em vez de falar. Isso nos ajudará a nos preparar para nos comunicarmos com a alma quando viajarmos pelo universo por meio da transmutação. Na transmutação, não haverá comunicação verbal. Tudo será feito através da alma. E é a alma que alimenta a fisicalidade. Esse é o primeiro estágio da grande mudança que está chegando. E com essas unidades, não precisaremos de satélite. O Criador ele não usa um satélite para se comunicar com o homem e transferir o seu amor. Então por que o homem precisa usar? Seremos capazes de transferir energia com essas unidades, que será ensinado mais tarde. e podemos criar crianças de Mitra com essas unidades. Elas terão aplicações gigantescas. Um buscador de conhecimento aqui pareceu estar fazendo uma pergunta de um ponto de vista espiritual sobre o desapego e a libertação do impulso sexual masculino. Pareceu aqui que o Sr. Cash adotou uma abordagem diferente e tentou nos levar a pensar além dos conceitos que lemos nos livros. Se você ler livros espirituais modernos, eles geralmente explicam como estamos apegados ao impulso sexual físico. A maneira como o sexo é retratado e usado na mídia não tem nada a ver com o amor, mas sim com se excitar, se divertir e pegar, e não tanto com dar. Na essência do significado, libertar-se do impulso sexual é libertar-se do apego e da luxúria, não do amor incondicional e do dar. Se não tivermos experiência e maturidade suficiente na vida, então achamos que devemos descartar o sexo por completo. Quando nos iluminarmos e vivermos na alma, criaremos filhos por meio dos campos magnéticos do amor. Mas até que esse momento chegue, a única maneira de termos filhos na dimensão física da Terra é por meio do sexo físico. A essência do impulso sexual é compartilhar, dar e criar filhos ou novos plasmas. É assim que o Criador cria e é por isso que fomos criados. Ele nos deu uma maneira mais equilibrada de pensar sobre a criação. Então podemos olhar para o Únicos e ver nossa família maior como o universo, a galáxia, os sistemas solares e o planeta, que são os mesmos que o bisavô até o nosso pai. Um buscador de conhecimento perguntou sobre como as camadas em um plasma giram. A rotação em uma direção é magnética e na outra direção é gravitacional. Bom, esperaríamos que houvesse algum tipo de ordem na forma como elas giram, como a camada externa girando magnética e a camada intermediária girando gravitacional. E, surpreendentemente, esse não é o caso. Eu me lembro de assistir algumas dessas apresentações em vídeo de camadas de plasma girando e me perguntando por que elas não estão em nenhum tipo de ordem. Hoje o Sr. Cash disse que a rotação depende da força dos campos e que os próprios campos decidem como querem girar e o que se espera deles. Onde está a ciência que conhecemos nisso? Esses plasmas são entidades vivas e tudo ao nosso redor está vivo. Lembre-se de que ele disse: não ensinamos a vocês tudo isso. É o equilíbrio de todos os diferentes campos que decide. Isso não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Para entender melhor, temos que esperar por mais conhecimento. Aqui houve uma longa conversa sobre todas as mudanças que esperamos que virão depois de março de 2025. Não ouvimos falar disso na mídia, mas nas discussões de fundo que ocorrem entre grupos religiosos, eles acreditam que as escrituras deles indicam com certeza que 2025 é o ano da paz e da manifestação do Messias. Teremos que ver, porque até agora qualquer pessoa que tentasse trazer mudanças para as religiões era eliminada de uma forma ou de outra. O Sr. Cash está sempre repetindo e tentando fazê-los entender que o Messias não é um homem, mas sim quando todos nós entendermos o conhecimento da criação e o aplicarmos em nossas vidas. Ele deu algumas indicações de que teremos interação com a comunidade universal, o que já temos, mas talvez isso se torne público. As lideranças de todo o mundo devem começar a se tornar mais coletivas. O dinheiro gasto em armas será usado para ajudar as pessoas. Os novos sistemas de gemiosidade podem ser usados para alimentar as pessoas. De alguma forma, esses constantes avistamentos de drones fazem parte dessa mudança, mas ainda não se pode revelar como. Muitas coisas acontecerão em 2025. E que os buscadores de conhecimento prestaram um grande serviço também à humanidade ao fabricar todos os pequenos ganhos, magraves e outras partes da tecnologia. E ao usá-los, estamos provando que a tecnologia funciona e é verdadeira. E os carros de plasma estão sendo testados por uma nação agora. Esperamos por tudo de melhor em 2025. Outros tópicos. Todos nós temos um ponto no corpo que, se você o tocar da maneira correta, tornará você invisível. Ele não é físico. Você o aciona por meio dos campos. Podemos mudar nossa emoção de percepção da cor dos outros em vez de eles terem que mudar a cor deles. Isso acabará com o racismo. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 569. O vídeo de introdução da aula de hoje foi de 10 anos atrás, novamente ensinando as crianças. Isso me trouxe muitas lembranças de boas e ruins. Uma delas foi como os plasmas interagem, e a outra foi que o vídeo foi gravado na sala onde tentaram envenenar meu filho para que ele morresse com os brinquedos que eu estava segurando em minhas mãos naquela sala. Isso foi feito pela mãe e pelos outros que estavam apoiando ela. Para eles, a vida humana é irrelevante. Foi difícil acreditar que as pessoas que você ama estão usando as emoções dos campos para matar o próprio filho. Por outro lado, é um conhecimento e parte da compreensão do processo da criação. Na semana passada, tentamos explicar como os campos interagem. Por exemplo, a esfera de um universo interage consigo mesma para se tornar tudo dentro de si. Esse é o plasma de hidrogênio, que se traça por toda a parte dentro de si mesmo e deixa campos magnéticos residuais, que interagem consigo mesmos para se tornar o carbono 14 e o volume que ele cria é o carbono 60. Os vórtices de que o Sr. Cash está falando são o carbono 14, e por meio de sua interação eles criam uma dimensão para si mesmos. O campo de hidrogênio original cria aglomerados e eles, por sua vez, interagem com os campos de si mesmos e criam mais aglomerados ou plasmas, e assim por diante. No final, isso leva à criação do corpo do homem, de uma pedra, de uma árvore, de uma galáxia e do universo. Tudo depende do que os campos ambientais externos decidirem sobre como esses plasmas tomarão forma e se manifestarão. A interação desses campos ocorre sob as condições do campo da inércia da planta, como uma semente dela, e então depende de quais forças de campo são criadas ao redor dela pelo ambiente do planeta, e isso que ditará se ela será um arbusto, uma árvore ou uma raiz. Os campos também determinarão a altura que ela terá. Então, os efeitos das estações, que são as interações de campo variáveis do ambiente, determinam se a planta terá folhas, em que época e todo o resto. É o mesmo que acontece conosco, seres humanos, com a interação dos campos no nosso ambiente durante o verão, outono, inverno e primavera, e como eles afetam as nossas emoções. Os campos magnéticos da Terra e a inércia do planeta são os mesmos. Ainda estamos na mesma sala, na mesma cidade, no mesmo ambiente, mas à medida que os campos do ambiente mudam, nossas emoções também mudam. Quando recebemos luz solar direta, obtemos diferentes forças de campo e ficamos mais felizes, extrovertidos e alegres. Durante a noite e as horas escuras, temos emoções diferentes. Essas interações não mudam a cor de nossa pele e dos olhos, ou qualquer coisa ao nosso redor. São apenas campos sendo introduzidos pelo ambiente e essas interações trazem emoções diferentes. Ao alterar a força do campo do ambiente, podemos interagir com a força do campo dentro do plasma e criar emoções diferentes. Porque a emoção em si, ela é uma força de campo e uma condição de plasma. Ela tem uma fonte e nosso cérebro a cria em um determinado ponto em uma determinada força de campo, onde nos sentimos felizes. Em outro ponto, nosso cérebro pode criar uma condição na força do campo que nos faz sentir dor, por exemplo. Os raios do sol podem estar na força em que sentimos felicidade. Outro campo de plasma pode ser criado com um toque ou com um beijo. Esses plasmas são integrados uns aos outros e criam um ponto no cérebro com sua própria condição material e confirmação. E esse ponto específico no cérebro sentirá essa emoção. Isso se aplica não apenas ao cérebro, mas também às galáxias. Cada uma das estrelas tem um propósito e uma função. Dizemos que há 100 bilhões de estrelas em uma galáxia, mas cada uma delas tem uma posição, um trabalho a fazer e uma identidade. Mas o homem não entendeu isso. Ele acha que são apenas estrelas aleatórias por aí. O homem tentou entender qual parte do cérebro fez o quê e quais emoções cada ponto cria. O mesmo acontece com a galáxia. Cada um dos sistemas solares tem uma função. As galáxias fazem parte do universo, e há conjuntos de galáxias que têm a função, por exemplo, de criar emoção da felicidade para todo o universo. E a partir disso, sentiremos essa emoção nesse universo. É por isso que a estrutura da humanidade tem que ser mudada, deixando de matar e destruir, porque ela entrou na parte da emoção do universo, e pode afetar assim os outros. e os universos interagem com outros universos com emoções como raiva ou paz. Agora você entende por que a estrutura da emoção do homem precisa ser alterada e elevada para evitar a disseminação de seus maus hábitos. Estabelecemos a base do conhecimento, mas cabe a vocês entenderem a extensão dele. Então vocês verão a combinação de como esses campos de emoção interagem. A felicidade em uma parte específica do cérebro tem subestruturas dentro de suas forças de campo de plasma. Eles têm seus próprios plasmas. Você pode sentir felicidade com o toque, ou você pode gostar de ser tocado. Mas ao mesmo tempo, você não gosta de que uma outra pessoa toque em você. Você gosta que pessoas específicas o toquem. Você tem emoções diferentes em relação a toque diferente. Você pode decidir como esse toque acontece. É um toque emocional de um objeto ou é um toque emocional de uma pessoa ou de um animal? Pouco a pouco, esses plasmas são criados dentro e se reúnem para criar plasmas em uma parte específica do cérebro. Estruturalmente, eles criam uma determinada posição, e é por isso que vemos que certas partes do cérebro criam certas emoções. Por exemplo, há uma parte que está relacionada à estrutura do braço e como os nervos e a pele se unem. E ela precisa estar próxima para interagir e se expandir rapidamente e deixar uma impressão. Nosso corpo criou diferentes reações de campo dentro de si mesmo. Por exemplo, um toque cria um campo, que é absorvido pelos campos gravitacionais e o restante dos campos dentro dessa estrutura, ou próximo a ela, e precisa reagir e se manifestar. Os campos interagem e se transferem, tornando-se um plasma da emoção. E então desenvolvemos uma reação a isso. Por exemplo, se você é uma mulher e um homem a toca no lugar errado, você pode reagir dando-lhe um tapa no rosto. Mas se seu amante a tocar no mesmo lugar, você reage com beijos, carícias e demonstrações de afeto. Como os campos entram, é tudo padronizado pela estrutura do nosso cérebro. Os campos se convertem em um plasma que, por sua vez, assume uma forma. Ou eles criam uma forma própria e se manifestam como uma reação. Não precisa ser um objeto ou um universo. A reação em si é uma esfera que interage com seu corpo físico e você manifesta no comportamento, que é outra dimensão. A interação dos campos e plasma consigo mesmos e com os outros cria o ciclo da vida. Há uma conexão entre as emoções da fisicalidade, da alma da fisicalidade e da alma do homem. Elas interagem com forças diferentes, mas são da mesma fonte. E se o homem entender isso e for capaz de se conectar aos próprios campos, ele poderá ser como um camaleão. Isso significa que, com relação ao corpo, ele pode mudar a forma como ele se manifesta fisicamente. Nós já fazemos isso. Por exemplo, se alguém toca em um determinado ponto de nosso corpo, ficamos tímidos e ficamos vermelhos. Em outro ponto, ficamos com raiva, mas se a pessoa tocar com um dedo, a reação será diferente. Ou se tocarem com os lábios, teremos outra reação. Nesse caso aqui, estamos falando da mudança das emoções como um camaleão muda, e não da mudança física. Deve haver um ponto no corpo em que, quando você o toca, você pode tornar a manifestação física invisível. É um campo de força e todo homem possui esse campo e esse ponto. Você precisa entender como esse ponto funciona e que pressão ele precisa para criar o quê. O ponto não é um ponto físico, porque assim você não pode acioná-lo no lado da alma, que são apenas campos. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu sou a alma e criei o homem. Portanto, se o homem tem uma força de campo e um ponto que pode equilibrar os campos de si mesmo com o ambiente para se tornar invisível, então a alma tem que ter a mesma coisa. Quando entendemos o funcionamento detalhado desse processo, todo homem terá essa capacidade de se tornar invisível. Então todo homem entenderá que ele pode transmutar. Não é impossível. Temos que entender a força e a interação dos campos, mas, acima de tudo, temos que entender nossa própria emoção. Se quisermos transmutar, mas nunca encontrarmos a força correta do campo para chegar a um determinado ponto, não teremos a dimensão física. Viveremos na dimensão de energia. É como quando falamos sobre a umidade em uma sala. Ela está sempre ali no ambiente, a umidade, mas depende de a umidade atingir a janela fria e assim se manifestar como uma gota de água no vidro. Ou, se ficar ainda mais frio, ela pode se manifestar como um gelo. Ainda é a mesma gota, quer se manifeste fisicamente ou permaneça translúcida sem manifestação física. Na verdade, trata-se de entendermos a conexão com nossa alma e como o corpo funciona. Então será fácil para todos nós transmutarmos e manifestarmos a fisicalidade. É como uma sala que parece estar vazia. E então você coloca uma daquelas máquinas que são desumidificadoras e ela coleta litros de água do espaço que está aparentemente vazio. De onde essa água toda veio? Ela não existia. Então você criou uma condição para que ela mudasse a sua manifestação de vapor para líquido ali na caixa. Podemos traduzir esse conhecimento e usá-lo para a transmutação. Somos invisíveis na sala como um vapor e podemos ir a qualquer lugar, e então mudamos as condições e nos manifestamos como um líquido. Então temos que colaborar com nossa emoção para podermos transmutar. Devemos ver a realidade como pura e perfeita, e não devemos cometer um crime, nem destruir outra vida, nem interagir com os outros de uma forma que não se encaixe em seu campo de força. Isso é tudo. É para você entender as novas dimensões de si mesmo. Há muitas pessoas que têm crenças e são religiosas e que estão esperando pelo Mete ou o retorno do Messias, como Cristo prometeu. Mas o dia prometido é, na verdade, o dia em que você entende sobre si mesmo. O Mete não é um homem, é um conhecimento, e quando todos os compreendem, ele se torna o salvador de todos. O homem físico não pode ajudar todos os seres como a formiga, o leão ou outro homem que mata. Mas se todos os seres entenderem o conhecimento e sua emoção por meio da alma, então não importa se você é uma formiga, um leão ou um homem. Todos serão elevados para entender o processo de absorção dos campos do universo. Estamos chegando à época de celebrar o nascimento da criança nascida de uma virgem. Mas cabe a nós entender a realidade do que isso realmente significa. O nascimento virginal significa que fomos criados por meio dos campos de nossa alma. Cabe a nós entender o processo da criação de nós mesmos e mais ninguém. Nascemos da interação dos campos. Não importa como as pessoas brincam com as palavras, quando entendemos a essência disso, então podemos entender a totalidade. Então não vamos querer cometer um crime, matando outros para comer, para sobreviver. Então vamos querer acessar os campos do universo. Fizemos isso em novembro e faremos novamente amanhã. Aqueles de vocês que participarem das sessões de amanhã sentirão dimensões totalmente diferentes da vida. Estamos preparando tudo para que vocês sintam a dimensão das energias dentro das células do seu corpo. Vocês sentirão a mudança no DNA da emoção do homem. Amanhã será a manifestação principal dos campos de vocês, onde vocês se transformarão por si mesmos, para que com o tempo você não precise comer ou matar. Você não precisará absorver outra vida na dimensão física. Muitos de vocês experimentaram isso na última sessão em novembro. Vocês puderam parar de comer, mas ainda sentiram a energia chegando até vocês. Seu apetite para destruir outra vida mudou. Na sessão de amanhã, criaremos essa dimensão da manifestação dos campos na dimensão da emoção da matéria. O que isso significa? Se soubermos a força do campo de uma maçã, não precisaremos comer a maçã. E se nosso corpo precisa da essência da energia da maçã para sobreviver, então ele sabe como obtê-la diretamente da energia. Ele pode fazer isso porque todos os plasmas do universo estão conectados uns aos outros e há uma maçã em algum lugar do universo. Então podemos nos conectar a ela e receber dela a qualquer momento, porque como uma maçã, sua força de campo está conectada a todas as outras maçãs do universo. Esses não são contos de fadas. Esses são os fatos que você ignorou e agora você precisa entender o processo da criação. E quando você chegar a esse ponto, será o dia do julgamento para você e você se tornará o seu próprio Mete. Você se tornará o seu próprio criador da criação. Nessa essência, uma vez que você interage e compreenda a interação dos campos da emoção com o ambiente, então diferentes dimensões da vida se abrirão para você e diferentes emoções que o homem nunca conheceu antes surgirão. Há muitas emoções para as quais o homem não tem palavra, porque ele nunca as experimentou. Quando você começar a fazer a transmutação dimensional, o transporte, o resto das coisas, você sentirá essas emoções e você terá de ser capaz de explicá-las a outro homem ou a outra criatura, tanto na dimensão da fisicalidade quanto na essência dos campos. Por exemplo, quando você se manifestar na dimensão da emoção da alegria como um campo e não como matéria, como você vai explicar isso? Teremos que criar novas palavras para isso e um novo dicionário de emoções para explicar o novo fenômeno das interações e manifestações da força de campo do homem. É assim que os ensinamentos do passado se unem. É preciso criar uma força de campo e em seu cérebro você cria uma nova emoção que na dimensão da fisicalidade não existe. Mas quando ela aparecer, você saberá que está na dimensão dos campos, porque a fisicalidade não mostrará nenhuma emoção, porque ela não tem nada a ver com a fisicalidade. São as energias da alma. O homem precisará de uma nova compreensão, educação e novos processos para decodificar as novas emoções. Então, se você entender isso, você entenderá o que significa a palavra Messias. Porque é você, ao navegar em sua vida, não apenas neste planeta, mas em todos os campos do universo. Porque os campos de vocês interagirão com seu ambiente e com outro ambiente e mostrarão assim uma reação. Essa reação sempre estará se posicionando. É como uma pequena bola de plasma girando e segurando a mão de sua mãe. A mãe é o campo emocional do universo e da comunidade universal. E você é essa criança ou esse pequeno plasma que está sempre seguindo o mesmo caminho. É por isso que ensinamos à humanidade as novas leis para que ela se compreenda. Porque toda criança ou alma no universo, não importa de onde venha, segue as mesmas regras. Tu não matarás. Quando você entende o processo da criação, você não precisa matar, porque você pode acessar os campos do universo, que são dados a vocês como um presente. Se você mata, então você é um assassino. Mas se você se matar, será um suicídio. Se você der sua vida para servir aos outros para que eles tenham uma vida melhor, então esse é o processo do universo. Como diz o título da Fundação Cash, estamos aqui para servir. Agora você entende o significado. Nós damos dos campos o que os outros precisam e eles podem nem estar cientes disso. Colocamos o copo d'água na mesa, mas é você quem tem que ter sede e a necessidade de beber. Você não bebe só porque o copo está ali na mesa ou porque alguém o deu de graça. É assim que o homem deve se comportar em relação aos campos dos plasmas de sua vida e de sua criação. Quando você entender isso e como isso funciona, você será capaz de encontrar a força do campo do corpo que lhe permite acessar os campos do universo. Então você verá que a fisicalidade não terá dimensão. Sua alma é aquele átomo que pode preencher todo o universo. Então você entenderá o que significa eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Porque você fará o mesmo. Não vimos o Criador aparecer em um matador, um açougue, por exemplo, ou em um restaurante, dizendo: ah, eu sou Deus, sirva-me, eu quero carne. Esse é o comportamento do homem. Muitas vezes, quando eu andava pelas ruas onde estão os ambientes mais luxuosos para comer, eu dizia a mim mesmo: quando será que esses edifícios ficarão todos vazios? Então não haverá restaurantes nem supermercados para comprar a coleção de energias de outros seres, o que chamamos de frango, cordeiro, batata e tudo mais. Em um futuro próximo, quando esse processo entrar em operação, o homem se afastará e dará risada de si mesmo quando pensar em como ele costumava construir supermercados e lugares onde ele podia pegar os campos de outros seres. Entenderemos que aqueles pomares de maçã, eles eram como as prisões que construímos para os seres humanos. Então entenderemos como a vida mudará. Viver essa vida na dimensão dos campos não está muito longe. Estamos trazendo tecnologias para apresentá-lo a isso e sistemas que lhe darão a confiança de que você pode fazer isso. Na segunda parte do ensinamento de hoje, mostraremos novos produtos da Fundação Cash que os deixarão chocados. Eles levaram vocês ao ponto de não precisar matar ou destruir outra vida para sobreviver. É um treinamento, e uma vez treinado, você passa para a próxima etapa e continua dando passos até aprender gradualmente a combinar sua força de campo com outra. Você aprenderá a se tornar uma gemiosidade para sua própria energia de campo. Você pode tirar uma vida ou energia se ela for dada a você e você precisar dela, mas não se não precisar dela. E essa energia ou vida, ela vem acompanhada de emoção. Você sentirá isso da mesma forma que você se sente cheio depois de comer e não quer mais comer. Você pega apenas o que precisa do que vem até você. É a mesma coisa quando você está com sede e um gole de água satisfaz o corpo inteiro. Se você entender os ensinamentos da semana passada, então você entenderá o que acontece quando você toma um gole de água e como esse gole de água satisfaz todas as células do seu corpo. Nós ensinamos a vocês sobre o hidrogênio e o carbono 16. No estado da matéria, o hidrogênio é a linha da criação, conecta tudo. E o carbono 16 é o que vocês chamam de oxigênio no estado da matéria. Ele preenche tudo quando fornece energia. Há uma maneira específica de segurar essa água em uma posição específica na boca e então você não precisará mais beber água. Os outros 99% da energia do hidrogênio e do oxigênio que você precisa para lubrificar e regar as células do seu corpo virão para ele por si só. É o mesmo princípio de pegar 20% da energia e o ambiente fornecer os outros 80%. É assim que funciona o processo da criação. É assim que você se manifesta na dimensão do estado de energia ou no estado de matéria, e então como você pode alterar a força do campo. Por exemplo, você pode sentir como seu gato se sente. Você não se torna um metamorfo, você se torna um conhecedor do processo da criação. Aqui o Sr. Cash conta sobre um homem que ele conhecia que estava com uma linda mulher de olhos e cabelos pretos, mas ele queria estar com uma mulher loira e de olhos azuis. Ele disse que com a tecnologia o homem poderia mudar sua própria emoção de percepção em vez de mudar a aparência física da mulher. Podemos encontrar satisfação na dimensão da existência e que há novas dimensões de emoções que estão conectadas à nossa alma, fisicalidade, universo e ao nosso ambiente. Temos que criar novas palavras para entender essas emoções. Tudo é possível, e o homem pode viver sem matar, amar sem destruir e transmutar sem queimar. Um dia, cada um de nós amadurecerá totalmente para compreender o processo da criação. Ele não é exclusivo, mas inclui todos nós em nossa capacidade de compreender a nós mesmos. Aprenderemos a nos comunicar e a entender as linhas de conexões como carbono 14, carbono 16, hidrogênio e carbono 15, carbono 13, carbono 12 e o restante. É possível entender mais sobre os níveis de carbono de que falamos acessando a internet e descobrindo como eles estão usando o carbono para colorir as coisas. O vermelho é um carbono em uma determinada frequência e força, assim como o rosa. 99% de todas as cores que usamos nos alimentos hoje em dia, elas vêm do carbono. Pesquise o processo de como eles fazem isso e isso ajudará a entender. Eles podem fazer uma cor exata de suco de laranja e reproduzir isso para que todo suco de laranja tenha a mesma cor. Na aula da semana passada, explicamos que as diferentes cores têm frequência, força de campo e largura de banda diferentes. Nós carregamos o mesmo. Então você entende quanta falácia foi dita sobre como um camaleão muda de cor. Um camaleão faz isso por meio da emoção e cria uma força de campo que corresponde a essa cor específica em sua estrutura de carbono de seu aminoácido. E o homem não entendeu isso. É assim que quando alguém nos toca em algum lugar, podemos ficar vermelhos ou de qualquer outra cor. É o mesmo carbono em uma frequência ou força de campo diferente. Você pode criar uma força de campo para que, nesse caso, seu olho veja o cabelo loiro, embora o cabelo seja preto, para poder assim satisfazer a sua emoção. Então todas as mulheres deste planeta podem ser loiras de olhos azuis para você, de modo que isso o satisfaça. Você não precisa torturar outra alma porque ela é preta e não o que você queria que fosse. O conhecimento da criação é aquele Messias que você estava esperando, e não um homem físico. O salvador do homem é o conhecimento da criação, não o retorno de Cristo ou a vinda de Mete. Quando você se tornar sábio em relação a isso, você mesmo se tornará esse Mete. E quando você puder ensinar isso, você se tornará parte da estrutura da criação. No passado, eles colocaram uma bebida deliciosa no mercado e as crianças não se cansavam de tomá-la. A pele das crianças começou a ficar alaranjada, mas os cientistas não entenderam que a força do campo dessa cor era apenas acidental e combinava assim com o campo de força de frequência da conexão carbono do corpo da criança. Foi só isso que aconteceu. Se pudermos combinar a força do campo da cor, então poderemos mudar nossa cor de marrom para laranja. Meus filhos passaram por isso e foi fantástico o que vimos. Agora você entende o conhecimento. Portanto, se a bebida faz parte da estrutura de carbono 14, então o carbono 12 em comunicação com o carbono 13, que combina com algumas de nossas emoções, então podemos assim nos tornar um camaleão e mudar a cor de nossa pele. Se mudarmos o senso de emoção, todo homem ficará feliz com qualquer cor de pele que tiver. O racismo e o nacionalismo desaparecerão, e a humanidade se tornará um homem do universo e verá tudo da mesma forma que a beleza do Criador. Agora você entende a profundidade do ensinamento da semana passada e o quanto podemos nos aprofundar no conhecimento das coisas. Temos que entender sobre nós mesmos. Não é o nascimento ou a ressurreição, é entender o processo da criação. É a mesma coisa com a mudança do Alzheimer e do Parkinson. Nós trocamos certos campos no carbono 13 e carbono 14 e assim mudamos. Não precisamos fazer mais nada. Como estamos na época do Natal, podemos entender sobre a combinação de nossos campos com outra alma para criar uma nova alma. Tudo isso é feito pela interação dos campos. Esse é o nascimento virginal. Talvez no Natal eu explique a vocês como o homem sabe pouco sobre si mesmo e, por não saber, ele permitiu que o outro abusasse dele. 21 de dezembro é o solstício de inverno e é o nascimento de Mitra. Com o conhecimento de hoje, entendemos o significado desse nascimento. E então entendemos o processo da ressurreição. Nossos ancestrais ocultaram o conhecimento de diferentes maneiras no misticismo. A Terra e o Sol têm um ciclo para se reposicionar devido à sua inclinação. No cristianismo, eles fizeram uma diferença entre o Filho e o Sol, apenas trocando uma letra. Trocaram o U, né? Aqui o U que ele diz, porque Sun, em inglês, é Sol. Né? E eles trocaram esse U pelo O, que em inglês seria Sun, que significa Filho. Foi assim que os religiosos abusaram para criar um misticismo sobre a criação da vida no planeta e a manifestação dos campos da criação. Quando o Sol está no ponto mais baixo, é a noite mais longa, e então ele precisa de 3 dias para se mover na dimensão da força do campo para que a sincronização da Lua e da Terra coincidam com seu ciclo. Eles chamavam isso de nascimento e ressurreição. O nascimento é comemorado no dia 25. O clero trocou o O de Sun, né, que em inglês é filho, pelo U de Sun, que em inglês significa sol. E assim, o clero enganou o resto do mundo com isso. E isso fez com que a emoção do homem mudasse, e ele perdeu a compreensão e criou preconceitos em relação ao simples processo da criação. Há 2 aniversários a serem comemorados nos próximos 7 dias. O primeiro foi de Mitra, e o outro o clero encaixou na compreensão física e necessidades deles. Espero que vocês tenham um Natal maravilhoso, celebrando o nascimento de Mitra. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 569. Há 3 novos produtos como parte dos pacotes de raios cósmicos. O novo sistema vem com 2 fones de ouvido. É um dos produtos mais incríveis que a Fundação Cash provavelmente lançará. É um sistema duplo e você não precisa de uma grave ou qualquer outra coisa. Um fone de ouvido é colocado em sua cabeça, tocando sua alma, e a alma da fisicalidade está sendo tocada com a fisicalidade. Então você pode dar o outro fone de ouvido a seus entes queridos ou a outra pessoa e tentar assim se comunicar por meio das almas, uma a uma. Não será necessário falar palavras. Haverá um espectro de campos que abrangerá a emoção e a alma do homem. Se você estiver com fome e não quiser destruir uma maçã, coloque outro par de fones de ouvido sobre uma maçã e receba sua energia sem destruí-la. Você terá a emoção de tê-la comido sem matá-la. Mais tarde conectaremos seu fone de ouvido a um aplicativo que está conectado a uma maçã, mas em vez de alimentar apenas você, ele alimentará milhões de pessoas. Esse novo sistema não é apenas para alma a alma. É para você começar a aprender como mudar a dimensão da vida. Será necessário treinamento e que você compreenda sua emoção. Mesmo que a maçã esteja lá, você precisa ter a emoção de entender a força do campo e na próxima vez você nem precisará do outro par de fone de ouvido para a maçã. O novo sistema alimentará a alma e a alma alimentará a fisicalidade. Muitos dos que participaram da sessão de novembro já sentiram essa energia. Uma vez que você aprende, isso fica embutido dentro de você e você pode acessar isso. Há um segundo paralelo a esse sistema no qual você recebe um par de fones de ouvido e duas unidades para segurar em suas mãos. Isso trará uma dimensão diferente para você se conhecer. Mas você também pode dar a outra pessoa para segurar em suas mãos e sentir a emoção, mudar a dimensão e compassar pelo processo de transmutação. Você pode fazer muitas coisas com essa unidade portátil. Esses não são os magraves de que falei meses atrás. O avanço na tecnologia nos permite trazer esses novos processos. O terceiro novo sistema se parece com o magrave e é autônomo. É um sistema gêmeo. Estamos embutindo todas as necessidades em uma única unidade e ela literalmente lhe dará tudo o que você precisa. Você tem que aprender a se comunicar com ela. É uma gêmeosidade. Desta vez estamos dando a você uma grave que já é um sistema gêmeo e não uma grave de energia. Sou eu em você que aprendo a ser eu dentro de mim. É um sistema magrave de gêmeosidade com raios cósmicos, o que significa que ele se conecta aos seus campos e energias. Vamos embutir novas tecnologias nesse sistema para que ele satisfaça muitas necessidades do homem. Estamos nos afastando daqueles magraves que é de plugar e brincar, para economizar eletricidade. Com isso, você se conectará a ele e brincará com o mundo da criação. O objetivo é produzir essas unidades em massa. Aqueles que se dizem vegetarianos e veganos agora podem se tornar pessoas de plasma com essas unidades, e você realmente não precisará matar outros seres para obter a energia deles. Você terá que treinar a si mesmo para conectar e combinar os campos. Então você poderá mudar os cânceres, as emoções e tudo em seu corpo de acordo com o equilíbrio entre os campos e as emoções dentro de você. Quando esses três novos produtos entrarem em produção em massa, eles trarão uma grande mudança para toda a humanidade. Usaremos parte dessa tecnologia na sessão de amanhã. Eles trarão uma grande mudança no mundo da tecnologia espacial e da alimentação do homem. Esse é o primeiro estágio de uma mudança maior que está por vir. Com essas unidades, será que precisamos de satélites? Você combina com as forças de campo sem satélite. Será que você encontraria o nível de energia da invisibilidade ou transmutação e o desejo de estar com seu amante se ele estiver carregando os outros fones de ouvido e então você transmuta para ele? Isso terá implicações e aplicações imensas no mundo da ciência, dos alimentos, da indústria e de todo o resto. Estamos mostrando ao Sr. Musk que aquilo em que ele está gastando muito dinheiro é na verdade obsoleto. Não há necessidade de satélite. O Criador não usa um satélite para se comunicar com o homem e transferir o seu amor. Então por que o homem precisa de satélites para fazer isso? Esse é o início da mudança na alimentação, no transporte, na transmutação e até mesmo na transferência de energia que ensinaremos mais adiante. Os pacotes de raios cósmicos e o desenvolvimento da tecnologia mudarão a vida de cada um de vocês nos próximos tempos. Como eu escrevi em meu chat no X, 2025 será o ano da mudança. Será quando as pessoas entenderem que elas são o Messias de si mesmas e não precisam de um Messias externo. Você só precisa aprender e entender o conhecimento da criação e você verá o resto. Espero que vocês entendam o processo, pois ele trará uma grande mudança no mundo de tudo que conhecemos de hoje em diante. Você queria poder conversar de alma para alma e não destruir uma maçã para que ela estivesse lá quando você a quisesse. Agora, isso é possível. Gostaríamos que aqueles que os testarem nos informassem como se sentem. Muitos de vocês estão fazendo isso agora. Como escreveu um buscador de conhecimento, na sessão de amanhã quero colocar o pão na mesa e ver se consigo sentir o gosto dele. Outros buscadores de conhecimento passaram por coisas semelhantes. Mais tarde poderemos ensiná-los a criar crianças de Mitra usando esses sistemas. Os campos combinam com você. Vocês precisarão entender isso para serem passageiros do universo. Vocês podem deixar este planeta como solteiros, mas não vão querer permanecer solteiros enquanto viajam pelo universo por milhares de anos. Vocês vão querer compartilhar amor, dar amor e criar a partir desse amor. É isso que o Criador faz. Esse é o propósito desses novos sistemas com os raios cósmicos. Este é o início da mudança e espero que vocês desfrutem disso. Os materiais de raios cósmicos podem ser usados com esses sistemas para acessar as energias universais. Isso faz parte do processo de reunir a compreensão do conhecimento. O dia prometido chegou, e esse é o maior presente de Natal que podemos dar a todos vocês. Pergunta para o Sr. Cash: as crianças de Mitra serão em breve uma alternativa a ter filhos? Como poderemos então nos libertar do impulso sexual masculino e nos desapegar? Sr. Cash responde: você nunca pode se separar desse impulso. Está dentro de nós para criar e está dentro do nosso Criador para criar também. É por isso que estamos aqui. Vocês chamam isso de masculino e feminino, mas nós chamamos de emoção de confirmação do amor. Amor significa dar, e nós damos para que os outros sobrevivam. As crianças de Mitra nascem do universo e não têm condições prévias para serem criadas. Já as crianças do homem precisam da condição do útero da mãe e de que ela as alimente. A criança morre se ninguém alimentar. O homem tenta encontrar algo para substituir a mãe, mas em essência ninguém pode substituir o amor da mãe. Não é o seio físico da mãe. As crianças de Mitra são criadas a partir da essência da criação. Para ser criado na dimensão da fisicalidade, você precisa dos órgãos sexuais do homem e da mulher. Se você não estiver, você não pode criar. Mas toda a vida quer se reproduzir. Até mesmo um pedaço de madeira, ele quer replicar parte de si mesmo. Por isso a madeira produz cogumelos a partir de si mesma. Criar uma nova vida não é algo vergonhoso como algumas pessoas pensam. Mas há muito mais a entender do que apenas superar o impulso sexual aqui. É preciso entender a verdade sobre a criação e seu propósito. A propagação ou replicação, isso faz parte da estrutura da criação que vem por meio dos canais do amor, que é o dar. Se o Criador não desse, não haveria um universo. Essa é a essência disso. No único temos o universo, a galáxia, o sistema solar e o planeta. Esses são os mesmos que o pai, o avô e o bisavô. É a nossa ancestralidade. É o mesmo que quando alguém diz que você tem a cor dos olhos de seu bisavô ou o sorriso de seu pai. Esses são estágios diferentes da criação do Criador. O mesmo acontece com o homem. Então não olhamos para o impulso sexual como algo ruim. Em vez disso, é um prazer ser capaz de criar. Bom, um adendo aqui. Há outra parte aqui que foi deixada de fora nessa discussão, que é o fato de o homem ser controlado por meio de seu apego ao impulso sexual. Nesse caso, ele não é usado como amor aqui, mas como entretenimento e controle do homem por meio do vício. Na sociedade atual, o homem não é ensinado sobre o poder que ele tem dentro de si para poder criar uma vida e como isso precisa ser respeitado, compreendido e controlado. A principal compreensão vem por meio do amor incondicional da alma, e não do amor físico para satisfazer os desejos do ego. Continuando. Houve uma pergunta aqui sobre o uso de mais de um gancho de gemiosidade ao mesmo tempo. Na resposta, o Sr. Cash disse que isso pode ser feito, mas isso requer mais compreensão do propósito de usá-los e então encaixar isso em um quadro maior do que você deseja alcançar com eles. A Fundação Cash alcançou o conhecimento de ser capaz de equilibrar o DNA com os campos do RNA. Isso significa que no futuro não haverá defeitos genéticos, e se houver, eles poderão ser equilibrados por meio da compreensão da tecnologia do plasma. Isso também significa que a criação de células cancerígenas se tornará impossível, porque o corpo não permitirá que isso aconteça. Não se trata de um medicamento, mas de compreender o processo da criação. Todos esses são ganhos de gemiosidade. No futuro não deverá haver câncer por um fator de medicamento e não deverá haver câncer por um fator emocional. Estamos testando isso agora. Quando você tiver os contratos anuais de bem-estar com a Fundação Cash, esse conhecimento fará parte disso. A Fundação Cash, ela não é uma seita ou um culto. E um buscador de conhecimento aqui nessa parte da aula, ele disse que estava confuso sobre seguir o Sr. Cash. O Sr. Cash respondeu: você não precisa seguir só porque você tem um professor. Você tem que aplicar o que você está aprendendo em sua vida no nível do que você pode entender e continuar assim avançando para o próximo passo. Trata-se de você mesmo entender o conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Você obtém o conhecimento de acordo com o que você consegue entender. Um dos propósitos dos fones de ouvido gêmeos é colocar o segundo par em uma fruta de que você gosta e receber a emoção e a energia dela sem matá-la. Aqui uma buscadora de conhecimento conta uma história de como ela pediu uma amiga que segurasse os ganges de CO2 na mão esquerda e os ganges de NO na mão direita, como o Sr. Cash nos ensinou. E ela se conectou com um ser que lhe disse o que fazer para curar seu corpo. É possível, então, ela pergunta, é possível se comunicar com seres de outros planetas usando os ganges? Sr. Cash responde, você os chama de seres de outros planetas, e se você reformulasse isso, dizendo de outros plasmas? Porque você mesmo é um ser de outro planeta para eles. Estamos fazendo isso o tempo todo, chamando de premonição, iluminação e outras coisas. Recebemos algo em nosso sonho e depois dizemos que era um alienígena. Mas foi uma transferência de energia e conhecimento que aconteceu. Ou esse alienígena era a avó, que sabia o que fazer, mas você só aceitaria a informação de um alienígena, então ela mudou a sua forma para poder passar a informação para você. Temos que entender a totalidade do conhecimento, e isso está disponível para todos nós em todas as formas e formatos. Não depende de nossa cor, raça, religião e credo, ou de qualquer parte do universo que viemos. Quanto mais você testar diferentes combinações de campos e entender a conexão da sua alma com os campos de energia do universo, mais você experimentará esses novos tipos de coisas. E se você desse o mesmo recipiente de CO2 e NO para uma pessoa diferente segurar, será que ela veria os mesmos seres que você viu? Depende de como combinamos com os campos. Caso contrário, poderíamos dizer que nada aconteceu. É possível escanear o campo para encontrar uma correspondência com o que você está procurando. Aprenderemos isso com os fones de ouvido que introduzimos. Este é o início desse processo. Tenho certeza de que nos próximos 5 a 10 anos você encontrará uma marca Sony desse tipo, ou a marca do Musk, e assim por diante. Já temos o conhecimento para produzir um sistema universal disso, mas o homem não está pronto para isso. O salto é muito grande para o conhecimento. Alguns de vocês já têm a estrutura para fazer isso em suas mãos. Quando mostrarmos como fazer isso, vocês ficarão loucos com isso. Não é algo novo. É exatamente como que vimos no vídeo de introdução de hoje, do ensino para crianças de 10 anos atrás. O tópico e o assunto ainda são os mesmos hoje. Você tem o conhecimento, mas ele precisa ser compreendido e desenvolvido. O ano de 2025 é o ano da mudança, e de acordo com algumas pessoas religiosas que acreditam nisso, eles acham que isso acontecerá depois de março. Portanto, ainda temos 3 meses pela frente. O terreno está sendo preparado para que isso aconteça. Pergunta para o Sr. Cash: como podemos ajudar várias pessoas diferentes ao mesmo tempo? O Sr. Cash responde: o Criador faz isso da maneira mais simples. Tente descobrir o que ele faz. É uma maneira de entender. Se você quiser estar em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo, você tem que usar campos diferentes, pois cada um tem campos emocionais diferentes. Quando você aprende a transmutação, você pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo, mas todos eles podem não receber os campos de sua presença. Se você tem uma família grande, você pode comprar mais fones de ouvido para que cada pessoa possa se conectar a você por meio da alma. Aqui a buscadora de conhecimento diz o seguinte: Sr. Cash, acho que eu sou esquisita, porque o Sr. Cash interrompe e diz: esse é o problema. Você se acha esquisita ou especial, mas na verdade você é igual a todos os outros. Eles têm o mesmo, mas é você quem fala sobre isso. Se você reunir o conhecimento para viajar pela energia dos campos, você poderá estar em todas as dimensões e em todas as posições. É apenas a expectativa de estar presente na fisicalidade, então o que sua presença trará para eles. Você não pode forçar sua energia nos outros por causa do que você acha que eles precisam. Essa é a beleza de como o universo funciona. Se você brincar com um monte de ímãs em uma mesa, você descobrirá que eles realmente têm sua própria força de campo. Podemos pensar que são todos iguais, mas quando você se senta e mede seus movimentos, você descobre que eles são diferentes uns dos outros. Eles se conectam aos campos uns dos outros de forma diferente. Essa é a liberdade da interação dos campos. Aqui o Sr. Cash fala sobre ir a reuniões com ministros em lugares como Dubai e como suas interações de campo se comportam. É diferente do que acontece no Ocidente. Essas reuniões podem lhe dar uma sensação incrível de como as emoções interagem. É importante entender como o mundo é governado. Sempre que os funcionários do governo de Dubai queriam falar com o Sr. Cash, primeiro era preciso obter a aprovação de um embaixador alemão ou britânico. Assim que um dos embaixadores europeus entrava na sala, a dinâmica mudava. Criamos interferência e interação, e uma dimensão de campo de emoções quando entramos ou saímos de uma reunião. O mesmo acontece em todas as sociedades. Aqui a buscadora de conhecimento diz, às vezes forçamos nossos campos sobre os outros. Sr. Cash responde, você que permitiu isso. É uma dimensão diferente de compreensão. A emoção vem de um comportamento social. Observamos o ambiente de acordo com o nosso próprio entendimento e julgamentos. Talvez o cara tenha se aproximado de você para ser simpático, mas você viu isso como uma ameaça porque você não gostou da aparência do cara. Tudo depende de nossa própria emoção. Pergunta para o Sr. Cash. É bom beber sua própria urina porque é um tipo de destilação com o rim, mas por que isso é bom para nós? Sr. Cash responde. Não faço comentários sobre essas coisas. Há diferentes caminhos de crenças. Gandhi costumava beber sua urina, John Wells também defendia essa prática. Pergunta para o Sr. Cash. Como é possível que um recém-nascido possa tomar o leite materno logo ao nascer? Sr. Cash responde. Na verdade, a criança foi preparada para receber o leite materno no útero. O estômago precisa ser preparado para receber alimentos. No útero, ela começa a ingerir um pouco do líquido materno e engole, o que desencadeia assim o processo de digestão. Ela também recebe nutrição por meio do cordão umbilical. À medida que a criança cresce no útero, a maior parte da nutrição vem na forma de alimentos líquidos e passa pelo sistema de digestão para treinar o corpo para as vitaminas, minerais e controles ácidos necessários. Tudo no útero é pré-testado para garantir que funcione. Esse é um dos problemas das crianças que nascem cedo. Seu sistema digestivo não foi pré-testado. As crianças de Mita têm diferentes maneiras de acessar e absorver energia, especialmente aquelas que nasceram com a energia universal. Quando a criança muda para o seio da mãe, isso tem um enorme efeito psicológico sobre essa pessoa pelo resto da vida. As emoções da mãe têm um efeito direto sobre a criança. Na década de 60, os médicos começaram a aconselhar as mães a não amamentar porque isso faria com que seus seios ficassem caídos mais tarde para os maridos. Eles tinham algum tipo de raciocínio como esse e isso prejudicou muitas vidas, mas eles não fazem essa conexão com isso. Muitas emoções são estabelecidas no útero da mãe. Eles fizeram muitas pesquisas sobre isso e como isso afeta o padrão de alimentação e a estrutura social. Eu costumava ler uma grande quantidade dessas pesquisas para entender melhor como aplicar a tecnologia da Fundação Cash. Temos que entender o comportamento e as emoções junto com a essência da criação. Estudamos todos os aspectos antes de lançarmos uma nova tecnologia e vocês se tornarem assim as cobaias para confirmá-la. Podemos mudar o padrão de comportamento de uma criança no útero da mãe apenas alterando a força do campo do líquido no útero. Sabemos disso por meio de testes que fizemos com pacientes em conjunto com hospitais e governos. Aqui ouvi algo sobre o uso de tubos de alimentação quando as pessoas não conseguem engolir alimentos. Podemos interferir nos campos magnéticos quando o tubo sai da garrafa e mudar muitas coisas assim. Observamos mudanças nas emoções também. A Fundação Cash fez muitas pesquisas sobre essas coisas que nunca serão divulgadas ao público. A maneira mais fácil de matar um homem que não come há dias é alimentá-lo com alimentos sólidos, porque o estômago está fechado. Você começa com um pouco de líquido até que o estômago se abra gradualmente e então você pode dar alimentos sólidos. Preparar o estômago no útero está nos genes e no banco de memória. É um mecanismo que o corpo desenvolveu para preparar o bebê para a sua nova vida. É o mesmo que acontece quando você envelhece e fica cada vez menos móvel. Mais energia vai para a liberação da alma e o prepara para uma estrutura completa para poder assumir sua posição no universo. É o mesmo processo. Não somos simplesmente lançados no universo como uma alma ou uma coleção de campos. Somos treinados para nos alimentarmos por meio da energia universal e é por isso que sonhamos. Isso faz parte do treinamento para nos conectarmos e estarmos prontos para viver sem apego à fisicalidade. O interessante ciclo de vida do homem pode ser visto nos livros 1, 2 e 3. O livro 1 é sobre a fisicalidade, o livro 2 é sobre os campos para os quais você se transfere, e o livro 3 é a posição no universo em que sua alma aterrissará. E quando aterrissar no destino, você voltará pelos livros no sentido oposto, do 3 para o 2 e depois para o 1. É a manifestação de uma estrela para os planetas e muito provavelmente para diferentes tipos de vidas dos planetas. E então ele repete novamente, é isso que fazemos com os gans. Pegamos um copo de matéria e criamos um gans a partir dele. Então pegamos a energia dele e fazemos algo com ela. Esse é o processo de criação na dimensão dos campos e não a fisicalidade a qual estamos apegados. Pergunto para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento pergunta sobre a chamada invasão de OVNIs ou drones que está ocorrendo em nosso planeta, especialmente nos Estados Unidos. Você tem algum comentário sobre isso? Sr. Cash responde. No momento, não. Mas a Fundação Cash fará uma declaração sobre isso em um momento oportuno. No momento, estamos nos mantendo fora disso porque há muita controvérsia sobre como e a maneira de falar sobre isso. Há muitas coisas estranhas sobre eles e eles só aparecem no céu noturno quando não é possível vê-los bem. Eles só têm certas características ou formas e os chineses mostraram sistemas como esse há apenas alguns meses e o governo americano diz que não consegue detectá-los, mas muitas pessoas estão vendo eles no céu. Um membro do alto escalão do governo ou alguém disse: temos que destruí-los, mas não sabemos o que são. Então sim, há muitas coisas por trás disso tudo. Voltando aos ensinamentos, nas últimas 72 horas mais ou menos, a Fundação Cash foi solicitada por uma nação líder a fazer uma apresentação sobre como não ser detectado pela defesa militar. Temos que entender a tecnologia, não importa como isso é feito. Não importa se você os chama de alienígenas, americanos, chineses ou qualquer outro, tudo faz parte do mesmo processo. Você vê as luzes. Já mostramos isso antes. O Sr. Cash encontra aqui, nessa parte do workshop, alguns vídeos antigos que mostram OVNIs aparecendo no céu em eventos da Fundação Cash. Um deles foi filmado no sul da Itália, e então há exatamente 5 anos, em novembro de 2019, quando aterrissamos no aeroporto de Brasília, no Brasil, um OVNI nos seguiu até o nosso hotel. Era o mesmo fenômeno que vemos hoje em Nova Jersey, e nos demais países também. Alguns funcionários do governo nos pediram para encaminhar esses vídeos para eles. No vídeo italiano, aconteceu que naquela época o vizinho do Sr. Cash tinha um genro que era piloto de helicóptero na Força Aérea Italiana, e eles foram chamados para interceptar esse OVNI. Ele podia ser visto do chão, mas os pilotos não podiam vê-los, não podia ver esse OVNI quando eles estavam acima deles no céu. E eles não apareceram nos radares, esses OVNIs. Essa tecnologia é bem conhecida por nós, e eu tive que explicar isso a pessoas que dirigem uma nação com relação a esse assunto. É muito fácil de entender se você conhece a tecnologia do plasma. Vá para o ensinamento de 4 de julho de 2015 e você encontrará a resposta lá. Não queremos entrar nessa discussão com algo porque isso está tomando um ângulo político agora, mas na verdade há coisas diferentes acontecendo por trás desses aparecimentos de OVNIs. Tenho certeza de que alguns de vocês entenderão como e de que forma isso ocorre, e por que eles não conseguem detectá-los, porque eles não têm a tecnologia para isso, na verdade. Eles fazem isso à noite, e a versão noturna ela tem uma estrutura diferente. Mas o princípio é o mesmo. Será uma mudança no curso da humanidade, se as pessoas entenderem isso, e a maneira como é feito. É uma mudança no conhecimento. Tem certas implicações e aplicações. Aqui nessa parte do workshop é mostrado o vídeo aqui no Brasil. A luz ela fica no centro e depende de como ele está organizado. Não é possível detectar esse OVNI. O material físico fica dentro, o que cria assim essa condição. Mas de fora não é detectável. O anel em torno dele é a interação de seus campos. É muito parecido ele com um buraco negro que absorve tudo. E é por isso que ele não pode ser visto. Há uma esfera ao seu redor e há um contraste de escuridão em comparação com a luz em sua borda. Na borda parece com uma nuvem, como a névoa sobre o sol e as chamas do sol na borda. Isso mostra a interação dos campos e confirma a existência de OVNIs, ou o que chamamos de sistemas de voo plasmático. Você tem essa escuridão entre o centro e a borda, e quando junta três dessas coisas, você obtém os sistemas universais e a estrutura do sistema de voo. A névoa na borda confirma que esse é um sistema magnético de plasma, pois ele interage com seu ambiente e cria, assim, a sua posição. Isso é explicado no workshop de número 64. Realizamos uma conferência da Fundação Cash em Brasília e o OVNI estava literalmente no topo do edifício. Somos mensageiros do espaço e com nossa mensagem vem uma experiência muito direta. Você pode ver a interação nas bordas e a mudança de cor e a névoa ao redor da borda. Tudo isso confirma a interação do plasma. é como a Terra. Nós só temos aquela nuvem no topo e vemos isso na camada do Sol. Eles mostram aqui, nessa parte do workshop, outro vídeo no Brasil, mas à noite, sobre o hotel. O que vocês estão vendo não é a Lua, mas a luz do OVNI. É o mesmo sistema. Ele tem o mesmo círculo de campos em interação com as bordas também. Agora você entende o que está acontecendo e você não precisa dos americanos para descobrir o que é. Ensinamos isso há 10 anos na Fundação Cash. Então você não precisa criar um sistema para encontrá-los e destruí-los. Basta explicar a eles que esse é o conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash: qual é a diferença entre o carbono 16 e o oxigênio 16? O Sr. Cash responde: há uma enorme diferença. O oxigênio ele está no estado de matéria e o carbono 16 é um estado de energia. Pergunta para o Sr. Cash: é apenas a diferença de ambiente? O Sr. Cash responde: não. É a interação da estrutura do campo magnético e é totalmente diferente. É um entendimento diferente, um conceito diferente e fenômeno diferente. Pergunta para o Sr. Cash: há algum aspecto da energia que seja diferente do que você sempre chamou de força? Você sempre nos ensinou sobre as diferentes forças de campo da energia, mas há algum aspecto da energia que seja diferente dessa força? Sr. Cash responde: um é a inércia do universo e o outro é a inércia do planeta. São coisas totalmente diferentes. Em um ensinamento anterior, eu expliquei sobre os campos universais, a inércia universal e... Aqui o buscador de conhecimento interrompe e pergunta. E diz: você chamou isso de inércia plasmática? O Sr. Cash responde: sim. O homem não tem esse conhecimento em seu arsenal para poder replicar isso. No futuro mostrarei como isso é feito e tenho certeza de que muito em breve mostraremos isso ao governo. Estamos sendo empurrados para essa posição no momento. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: é um aspecto da emoção? O Sr. Cash responde: quando você coloca aspectos da emoção, você chama isso de sonhos. A energia no corpo do homem converte isso em um sonho. Você pode transferir a energia do campo do plasma, digamos de sua mãe, para você, em um sonho. É como a transferência de energia do Sol para a Terra. Depende de qual inércia atinge qual pacote de energia, então ele se torna ouro, prata ou qualquer outra coisa. Mas você diz que uma poeira prateada caiu do céu. Por exemplo, em nosso cérebro, temos certos níveis de inércia para a emoção da mãe. E quando experimentamos essa força, dizemos que essa é a nossa mãe. É assim que criamos a inércia do amor da mãe ou o campo do universo. Quando os campos de nossa alma interagem com ela, converte isso em um corpo do homem e o nosso cérebro carrega a força do campo de nossa mãe. E por isso vemos nossa mãe. Os cientistas não entenderam isso. Estamos entrando em um novo mundo de ciência e tecnologia. Muitos de nós nem sequer olharão para o estado da matéria, porque isso será literalmente impossível. Nas próximas semanas, vocês ouvirão uma mudança maciça nessa posição no que diz respeito à economia mundial. Isso destruirá muitas coisas com as quais estamos acostumados. Isso acontecerá simplesmente por entendermos a verdade sobre nossa própria criação. Eu disse recentemente a um dos oficiais que o homem adora ouro. Com esse conhecimento, podemos criar uma condição para que quando o homem vira o ouro, ele simplesmente se afaste dele. Ele ficará enojado com o ouro e o odiará, porque por meio de seu apego a ele, ele criou muita dor e sofrimento para si mesmo e para o resto da humanidade. Chegará um momento em que, ao ver o ouro, o homem vai desejar jogá-lo fora, porque é um mau presságio. Estamos chegando a esse ponto, quando as coisas materialistas não terão valor para nós. Isso está chegando, em parte por meio da transferência tecnológica e em parte por meio de uma maior compreensão da criação. Agora que eles podem fabricar diamantes, seu valor caiu tremendamente. Entendemos a conversão do carbono. O ouro também está desvalorizado. Muito em breve, literalmente, aniquilaremos o petróleo, não apenas lutando, não introduzindo algo também, mas sim por meio de sua própria compreensão de como você pode produzi-lo em sua própria cozinha. Se você puder produzir 1 litro de gasolina em sua cozinha por menos de 1 centavo, você não precisará abastecer no posto de gasolina. O controle do homem por meio da energia chegou ao fim. Só precisamos de tempo para que os líderes mundiais entendam isso, que o controle do homem por meio das finanças chegou ao fim. Pergunta para o Sr. Cash: os campos de um plasma giram em todas as direções simultaneamente? O Sr. Cash responde: depende da direção e do que você espera dele. Os planetas geralmente têm na aparência externa uma direção de rotação, mas isso não significa que seja a mesma rotação por dentro. Pergunta para o Sr. Cash: como as camadas dinâmicas triplas funcionam quando giram? Em que direção vai a camada do meio? Como é possível que elas não trabalhem uma contra a outra na rotação de diferentes camadas? Sr. Cash responde: os campos decidem. A força dos campos decide. Como eu disse, não lhe ensinamos tudo. A NASA registrou uma coleção de galáxias que estão girando na direção oposta à rotação do universo. Os campos, o tamanho e a força dela ditam como ela gira. É por isso que metade do nosso cérebro tem um tamanho diferente da outra metade. Uma metade trabalha em uma direção e lhe dá o braço esquerdo, por exemplo, e a outra vai na direção oposta para lhe dar o braço direito. Pergunto para o Sr. Cash: você diria que a camada externa é magnética, a camada intermediária é mais gravitacional e a camada interna é magnética? Sr. Cash responde: não é assim que funciona. O equilíbrio do campo decide e nada mais. É como o equilíbrio do campo na estrutura do corpo decide. Não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Pergunta para o Sr. Cash: a camada tripla dinâmica de uma espaçonave oferece proteção significativa para viver e se movimentar no Únicos. Então por que os vírus espaciais são perigosos? Como eles estão usando seus pacotes de energia e transferência de energia para impedir que a camada dinâmica forneça proteção para a totalidade das almas e seu interior? Sr. Cash responde: tudo depende da força do campo e nada mais. Essa força de campo para você pode ser diferente ou criar uma emoção diferente em você do que em mim. Depende da força do meu campo. Pergunta para o Sr. Cash: aqui o buscador de conhecimento diz que não queria ir buscar água em seu poço e perguntou como posicionar uma gota de água em sua boca para aliviar a sua sede. Sr. Cash responde: depende do que você entende por criação do campo. Porque a água não está no poço. Ela está literalmente em toda parte ao seu redor, como a umidade do ar. Você tem que aprender a criar uma necessidade e uma demanda por ela, e um campo ou um puxar gravitacional com a força da água. Você precisa decidir que tipo de água você quer, se é água doce ou água salgada. Isso remete ao ensinamento e à compreensão do processo da criação e à criação de uma necessidade. Quando os buscadores de conhecimento vinham ao centro em Lins e se sentavam nas unidades de aprimoramento, eles podiam receber tanta água que não conseguiam engolir. Eles estavam literalmente engasgando com ela. Então, que água é essa que você está sentindo na boca? É a água com a qual você quer lavar a louça? Quanto você consegue cuspir? Você precisa encontrar a essência disso ou deixar a preguiça de lado e caminhar até o poço. Pergunto para o Sr. Cash, o buscador de conhecimento diz: bem, esta é a questão, certo? Trata-se de confiança, certo? Porque eu confio na totalidade das minhas almas e confio em você e nos buscadores de conhecimento. Sr. Cash diz: veja, confiança é diferente de conhecimento. Aqui o Sr. Cash conta um incidente na Itália quando foi solicitado a um buscador de conhecimento que movesse um copo sem tocar nele fisicamente, e ele fez todos os tipos de gestos tentando empurrá-lo com a cabeça, mas nada aconteceu. O Sr. Cash disse que o cara não entendeu, e em vez disso ele deveria ter demonstrado o amor e a necessidade, e que ele desfrutaria da satisfação de mover o copo. Então ele teria conseguido. Mas este é um mundo de dar e receber. Você também precisa dar algo se quiser receber. E o que você tem que dar em troca disso? Também não é que eu dê muito e possa receber e eu ficar com essa expectativa. Não é isso. Em vez disso, você deve dar sem pensar no que você vai receber em troca. As novas unidades de fones de ouvido são para ajudá-lo a fazer isso. Elas mudarão seu mundo. Mudarão tudo o que você já considerou importante na vida ou na existência. Se você se sintonizar com ela da maneira correta, então você diz à maçã que será um prazer receber a energia dela para que você sobreviva. Você receberá energia e dará o que você não precisa. Pergunta para o Sr. Cash: gostaria de entender mais sobre os olhos, os globos oculares e os olhos da alma. Qual é a importância de nossos olhos e como usá-los para nos ajudar a transmutar? E como abrir nossa segunda visão e praticar a visão da vida com os olhos da alma? Sr. Cash responde: olhe com os olhos da alma, ou energia, e não com os olhos físicos. Realmente não precisamos do olho físico, da maneira como estamos acostumados hoje. Podemos ver o mundo físico exatamente como o vemos com nossos olhos, se aumentarmos a força e mudarmos algumas coisas na estrutura de nossa compreensão do mundo da criação. Quando você transmutar e viajar no plasma, você não terá olhos, mas reconhecerá tudo sobre a pessoa, o gosto, o cheiro, a textura, a intenção, a emoção e tudo mais. Então, por que você precisa dos olhos? Aqui o Rick diz, atualmente há uma escola que ensina as crianças a se locomoverem sem usar os olhos. Eles colocam uma venda nos olhos delas e as ensinam a ler e a fazer todo tipo de coisas com os olhos vendados, como andar em uma pista de obstáculos e praticar esporte. Sr. Cash diz, eu tenho observado essa mulher que está fazendo esse trabalho, é incrível. Mas você tem que treinar as crianças quando elas são bem jovens ainda. Aqui o Rick diz, sim, antes que elas sejam programadas para acreditar. Sr. Cash diz, sim, acreditar nos olhos. Assisti a muitos dos trabalhos dessa moça. As percepções das crianças são muito diferentes e elas têm uma atitude totalmente diferente. Aqui o Rick diz, teremos que desfazer muitas de nossas atitudes e programações para chegar a esse estado. Mas não é mais ou menos isso que a Fundação Cash está tentando fazer? O Sr. Cash responde. Mais ou menos. Estamos tentando expandir para além da dimensão da visão. Esse grupo de crianças tem um comportamento social totalmente diferente, porque eles estão ensinando não apenas como enxergar sem os olhos, mas como se comportar na sociedade e em sua condição familiar. Isso é muito interessante. Se bem me lembro, quando os pais não conseguem encontrar suas chaves, essas crianças as encontram em um instante. Elas não as procuram, elas simplesmente vão e pegam com os olhos fechados. Essa senhora está expandindo a força de campo delas, como eu chamo. Havia um yogi indiano que conseguia dirigir com os olhos vendados no trânsito de Nova York também. O uso das unidades de visão que serão adicionadas a esse novo sistema permitirá que a maioria dos nossos buscadores de conhecimento faça essas coisas. Aqui houve uma conversa sobre como os sistemas de votação não são corretos e têm muitas falhas, como pessoas mortas votando e coisas do gênero. E sobre também as falsas democracias em que apenas 16% da população votou e eles dizem ser a maioria que apoiou. Há muitas falhas no que Musk quer fazer com o sistema de votação. É bom para eles enquanto eles estiverem do lado vencedor, mas quando eles começam a perder, eles encontram algo errado. Esse é o padrão deles. Teremos que responder qual é o propósito do voto nos próximos 50 anos. E será que vamos começar a votar na alma do homem que foi eleito? Aqui o Rick diz, talvez não elejamos um homem, talvez seja uma inteligência artificial que nos dará a direção. Sr. Cash responde, mas essa inteligência artificial não tem emoção. Ela apenas repete o que foi programada para fazer. Mas eles tentam nos fazer acreditar que ela toma uma decisão. Quem realmente toma a decisão? São aqueles que estão em segundo plano programando a IA ou inteligência artificial. O que acontecerá se dermos emoção à IA? Isso está nos planos. Então abriremos essa caixa de Pandora de emoções e inteligência artificial. Se a inteligência artificial tiver emoções, estaremos mais próximos da realidade. Uma bela vida está começando em 2025 e vamos ver como isso mudará as coisas. Há muita coisa no horizonte para a mudança. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a visão da Fundação Cash para o ano de 2025? Sr. Cash responde. De acordo com aqueles que entendem as escrituras sagradas, e não eu dizendo isso, a manifestação do Messias foi prevista para 2025. Eles acreditam piamente nisso e tomaram medidas para se preparar para a sua chegada. Isso está acontecendo nos mundos islâmico, cristão e judaico. Eles marcaram 2025 como o ano da paz, o ano da manifestação do Messias, ou o que chamamos de conhecimento. Muitas organizações já planejaram para isso. Sabemos disso em primeira mão, e não se trata apenas de boatos aqui. Eu sei que o Vaticano deu grandes passos para isso. Em algumas direções, haverá renúncias em massa de padres ou pessoas que conduzem a fé de acordo com sua crença. Até agora, o maior problema tem sido o fato de que qualquer pessoa que se manifeste nesse sentido, ela era presa, morta e tudo mais. O clero não conseguia aceitar o fato de que é o fim do seu mandato. Mas agora, a maioria dos líderes dos diferentes caminhos acredita que chegou a hora. Ele se refere às escrituras, aos manuscritos e a tudo mais que eles possuem. Se a crença deles como líderes religiosos é verdadeira e eles tomaram medidas para trazer isso, então devemos esperar grandes mudanças em 2025. As diferentes religiões estão conversando entre si sobre como reagir quando isso acontecer. Elas estão se preparando para o intercâmbio entre as religiões, porque quando uma anuncia que o que foi prometido está sendo cumprido, as outras não podem dizer nada contra isso, porque todas dependem de suas próprias escrituras para provar algo. Caso contrário, haverá um conflito entre as religiões, e eles querem fazer isso sem conflito. Essencialmente, veremos mudanças no conhecimento, na percepção do conhecimento e acréscimos ao conhecimento, e não a quebra do antigo. Em 2025, veremos o surgimento da comunidade universal entre nós, porque agora podemos entendê-la e estamos preparados para mudar. Veremos mudanças nas lideranças, onde haverá mais lideranças coletivas em vez de ditaduras. Acho que vimos a última das guerras, mas ainda restam uma ou duas que sei que vão surgir especialmente no Oriente Médio e no Extremo Oriente. Há uma necessidade de evolução na ciência. A nova administração americana não pode negar a nova tecnologia se ela estiver preparada para trazer a paz mundial. Porque a paz mundial significa a eliminação das armas. Com a paz mundial, o dinheiro gasto em armas será destinado a ajudar os cidadãos e não a matar os outros. Para isso, é preciso ter uma alternativa ao setor de armas que seja viável e possa satisfazer não apenas a necessidade financeira, mas também a inteligência do homem. Não se pode colocar os professores nas fazendas para trabalhar. Essa mudança precisará de muitos movimentos táticos para que seja possível realizá-la. Caso contrário, ela será vazia. E a inteligência artificial não traz isso. Nem a criação de novas armas faz isso. Somente a tecnologia espacial do plasma pode fazer isso. Se você colocar um sistema de plasma ao lado do sistema de satélite mais avançado, ele não valerá nada, porque o plasma pode bloqueá-lo. Esse é um dos motivos pelos quais introduzimos esses novos sistemas de emiosidade hoje. A beleza disso é que quando eu desejo algo, isso aparece e aparece no momento certo, não uma semana antes ou depois. É assim que deve ser, e será assim que acontecerá. Temos que ter esses novos fones de ouvidos de emiosidade na mesa e com eles você pode alimentar a nação. Isso é feito por meio do conhecimento. Vocês, buscadores de conhecimento, não têm ideia o que vocês fizeram pela humanidade, com tudo que vocês já fizeram, com todos os pequenos ganhos que vocês criaram, com os pequenos sistemas que vocês experimentaram e com o sistema que, vocês compraram da Fundação Cash. Na verdade, vocês já fizeram os testes clínicos. Vocês estão lá para dar evidência da prova da tecnologia. Esta semana, nossos buscadores de conhecimento estavam trabalhando sob a supervisão de uma das empresas internacionais do mundo e viram as mudanças. Agora eles podem levar os vídeos e mostrá-los. A prova da tecnologia vem dos buscadores de conhecimento. Acabamos de explicar sobre os drones em Nova Jersey e o Rafael levou apenas alguns segundos para exibir os vídeos e explicar o que está acontecendo. Agora podemos explicar isso aos governos e dizer que não há mistério algum aqui. Mas será que os governos querem saber o segredo ou querem manter isso longe do público? Isso é um divisor de águas. O maior problema para a humanidade alcançar a paz mundial em 2025 não é a tecnologia, mas sim são nossos líderes mundiais e seus egos. É só isso. Eles têm medo do que fizeram e do que as pessoas podem fazer com eles agora. Então eles querem que as coisas sejam de uma certa maneira para a vantagem deles. Poderemos ver alguns conflitos de alguns líderes que querem provar que ainda estão no comando. Eles não entendem que o poder deles já se foi, mas ainda assim eles podem tentar destruir os outros para permanecer no poder. Estamos monitorando esses líderes mundiais. Essas pessoas são escravas do que elas fizeram no passado. Não importa o quanto elas tenham mudado hoje ou queiram mostrar que mudaram. Elas ainda são escravas de seu comportamento passado. Será que precisamos de líderes mundiais em determinadas áreas ou trazemos as novas mudanças que os líderes mundiais precisam mudar com elas? E será que uma opinião conta mais do que as outras ou somos todos iguais? O maior problema para nossos líderes mundiais é o nacionalismo. Eles usam isso para criar separação. Quando as religiões aceitarem o fim de seu mandato, o nacionalismo irá com elas. Vocês entenderão isso quando chegar a hora. 2025 pode ser um grande divisor de águas e levamos séculos para nos prepararmos para isso. O que está acontecendo no Oriente Médio vem se acumulando há anos. Podemos fazer uma pergunta simples ao presidente Xi da China. Eu sei que eles estão ouvindo e vão bloquear essa pergunta. Mas será que podemos deixar de gastar dinheiro com armas e mísseis e, em vez disso, usar esses fundos e dinheiro para alimentar os 28 milhões de agricultores que vivem na linha de pobreza ou abaixo dessa linha de pobreza? Será que o próximo governo americano pode largar as armas e o dinheiro que foi gasto em armamento e na matança de outras pessoas em outros países pode ser usado para alimentar seu próprio povo e as crianças que vão para a cama com fome à noite? Será que precisamos construir muros de concreto para separar as nações? Ou devemos construir uma ponte de amor e cuidado uns com os outros e então não haverá necessidade de fronteiras? Essas são as perguntas que precisamos responder. Mais de 1 milhão de ucranianos foram mortos na Ucrânia nos últimos 2 anos. Não sabemos os números do lado russo. Podemos estimar que cerca de 1,5 milhão de pessoas em um país foram mortas. E por qual motivo? Para reivindicar terras? Ou a cobiça do Vaticano por ouro? Então por que a equipe de Biden tem que encher os bolsos com bilhões provenientes da morte de 1,5 milhão de pessoas com a venda de armas? O ano de 2025 vai acabar com muitas dessas coisas. Não precisaremos fazer com que os brasileiros cultivem grãos para os chineses, porque os chineses poderão se conectar a um sistema de plasma da Fundação Cash para obter seus alimentos. Esses são os fones de ouvido que você vê na tela. Esse é o futuro da humanidade. Então não precisaremos escravizar outras nações usando o sistema monetário. Você se livraria do sistema monetário atual? Isso está definitivamente nos planos. No momento, um médico na África recebe 3 mil enquanto um médico europeu recebe 100 mil e um médico americano recebe 500 mil. Não deveríamos valorizar a vida humana da mesma forma e pagar nossos médicos igualmente? Assim, não haverá necessidade de os médicos africanos sofrerem nos Estados Unidos por causa de dinheiro. Nos últimos meses, um líder africano decidiu que não iria receber ordens das nações brancas ricas. Então ele pediu ao seu próprio povo que emprestasse ao país o dinheiro necessário em vez de ser escravizado pelo FMI. As pessoas deram cerca de 5 bilhões e pagaram suas dívidas de 4,8 bilhões. Agora a nação está livre. Agora os americanos e europeus querem matá-lo para que as outras nações africanas não sigam o seu exemplo e se tornem livres. O controle monetário tem que ser igual para todos. O ano de 2025 é a mudança. Eles tentarão abafar a situação. Veremos o fim de Musk nos próximos 5 a 10 anos porque suas tecnologias estão obsoletas, a menos que ele mude para a nova tecnologia. Com esses novos fones de ouvido, não precisaremos de satélites. Os novos carros de plasma serão testados nos próximos dias em uma das principais nações e são da Fundação Cash. Isso acabará com os combustíveis fósseis. Estamos indo para a cama com um dos líderes mundiais. Então, o que acontecerá em seguida? Será que precisamos de fundos monetários? Precisamos pagar para viver? Por que temos que viver 24 horas por dia preocupados com a próxima conta, quando poderíamos, na verdade, estar aproveitando a vida sem nenhuma conta? Mas temos que aceitar o compromisso com a nova tecnologia do plasma e as mudanças que ela trará. Não se trata de sermos enganados e interpretarmos mal a situação real. Esse é o maior jogo em 2025. 2025 trará o início do fim das religiões e 90% das guerras. Então a realeza irá com isso, porque a maioria desses reis estão ligados a uma religião que lhes dá uma renda. Eles se desenraizarão. Não precisamos fazer nada e o processo já começou. A maior economia do mundo terá que encontrar uma resposta para cerca de 40 milhões de empregos se eles quiserem dar a paz mundial para eles. Caso contrário, eles terão que criar mais guerras. A nova tecnologia trará novos empregos e isso precisa de educação. O site X pode se tornar uma plataforma para ensinar sobre a nova tecnologia e precisamos de outros. Essa é uma plataforma que o mundo está ouvindo. Tudo está pronto para a mudança em 2025. Temos o líder certo que quer pressionar pela paz, temos as pessoas certas que têm os sistemas para educar e temos a tecnologia do plasma para sermos educados. Muitas mudanças ocorrerão nos próximos 10 anos. 2025 será uma época incrível. É a conclusão, se você entender isso de uma maneira diferente. Os números em 2025 individualmente somam 9. Então veremos para onde vamos. Pergunta para o Sr. Cash, para que serve o ganho de microplásticos e como você utiliza? Sr. Cash responde, todos nós carregamos microplásticos dentro de nós. Recentemente temos alguns ensinamentos abrangentes sobre esse assunto. Você pode dar uma olhada nos workshops recentes. Nós o lançamos para aqueles que participarão dos testes. O plástico está no corpo em estado de energia e, sob certas condições, torna-se semente para cânceres e tudo mais. Desenvolvemos uma tecnologia para transferir as energias com essa força de campo para fora do corpo como campos e não como estado de matéria. A forma como elas se manifestam fora do corpo depende da inércia do ambiente. Para aqueles que participarem, queremos seu feedback sobre como suas emoções mudam. Porque você não terá o carbono do plástico em curto-circuito. Você deverá então observar mudanças em suas emoções, hábitos alimentares e interações com as pessoas também. Essa será a evidência do esgotamento da ligação do carbono e hidrogênio extra do plástico. Acredito que o ganho de microplástico não seja para uso individual nesta fase da pesquisa. Uma grave de gemiosidade é uma plataforma para você testar. É educacional, e então outras partes serão adicionadas a ele. Tudo é chamado de gemiosidade, o que significa que ele precisa de duas partes para interagir um com o outro. Você obtém uma interação de loop infinito entre os dois lados, que tem diferentes forças de campo, e portanto interagem entre si. Você pode ler a transcrição para poder entender mais por conta própria. Desejamos a vocês um Feliz Natal e, acima de tudo, comemoramos o nascimento de Mitra no dia 21, e os outros que seguiram, copiaram. Fim do índice rápido do workshop 569.